salta esta voz tão risonha. Dorme serena no sereno e sonha. Dorme serena e sonha. O som da nossa terra. Amanhecer no sertão. Deitei na rede do tempo, lá no quintal do passado. E convidei a saudade pra se deitar ao meu lado. Depois chegou a lembrança, sua fiel companheira. E ali na sombra da idade, recordando a mocidade, eu passei a tarde inteira. Meu pai galopando no seu cavalo tordilho, minha irmã puxando o balde na cisterna de sarilho, e mamãe assando pão no forno de alvenaria, meu irmão lá na mangueira ordenhando as curraleiras antes de raiar o dia. Eu vi a porteira velha na divisa da invernada, verso quase apagado que escrevi pra minha amada. Um dia ela foi embora e com outro se casou, deixando em meu coração as marcas da ingratidão que jamais se apagou. Passei na Figueira Grande, lá na curva do Areião. Foi ali que eu rabisquei minha primeira canção. Hoje eu rabisco a saudade daquela vida passada, viajando na fantasia, porque sei que hoje em dia ali não resta mais nada. Oito e dezoito. O rancho é do Capivari. E você gostou, Mary? É uma delícia, Teixeirinha. Comprei um campo, é na beirada do rio. Pra minha amada um lindo rancho construí. Convidei ela pra madrinha de batismo e pôs o nome Rancho do Capivari. No lindo rancho, quando a noite é de lua, sento na área da rua, abraço meu violão. A minha amada faz um dueto bonito, as estrelas do infinito desafiam o coração. Quando amanhece o mugido da boiada, o cantar da passarada, o sol invade a janela. Então acordo com a mulher do coração, depois do banho chimarrão, um pra mim, outro pra ela. E olerei, olará, e oleri, com a minha amada sou feliz morando ali. E olerei, olará, e oleri, como é lindo o rancho do Capivari. E olerei, olará, e oleri, com a minha amada sou feliz morando ali. E olerei, olará, e oleri, como é lindo o rancho do Capivari. Vou botar o anzol na água, Mary. Tá na hora da traíra, Teixeirinha. E o dourado também. Tá bom. Comprei um campo, é na beirada do rio. Pra minha amada, um lindo rancho com construir. Convidei ela pra madrinha de batismo e pôs o nome Rancho do Capivari. Meu lindo rancho bem na beirada do rio, no inverno não é frio, no verão não é calor. A gente pesca a traíra e o dourado, sou um homem apaixonado pelo rancho e meu amor. Na estrebaria, no cavalo, ponho o freio, ensino o vão pro rodeio, prendo o gado na mangueira. Faço a vacina, dou o banho, depois solto, para o lindo rancho volto, cantando desta maneira. E olerei, olará, e oleri, com a minha amada sou feliz morando ali. E olerei, olará, e oleri, como é lindo o rancho do Capivari. E olerei, olará, e oleri, com a minha amada sou feliz morando ali. E olerei, olará, e oleri, como é lindo o rancho do Capivari. Rancho bonito não é por me gabar, mas tá aí. É verdade, Teixeirinha. Comprei um campo, é na beirada do rio, pra minha amada um lindo rancho construir. Convidei ela pra madrinha de batismo e pôs o nome Rancho do Capivari. Tem avestruz, capivara, saracura, tem galinha de postura, tem ovelha e tem cabrito. Tem uma arma boa no gatilho, muita raça, um laço de 13 braços, um papagaio, um periquito. O seu Oclínio empreguei de capataz, o churrasco ele faz, eu canto de improviso. Com a minha amada, nosso rancho Deus conserva, tem o próprio Adão e Eva, teve o melhor paraíso. E olerei, olará, e oleri, com a minha amada sou feliz morando ali. E olerei, olará, e oleri, como é lindo o rancho do Capivari. E olerei, olará, e oleri, com a minha amada sou feliz morando ali. E olerei, olará, e oleri, como é lindo o rancho do Capivari. E olerei, olará, e oleri, com a minha amada sou feliz morando ali. E olerei, olará, e oleri, como é lindo o rancho do Capivari. O som da nossa terra, amanhecer no sertão. 8:22. Agora é hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. Giro Notícias News. Um estudo recente publicado no Journal of the American Heart Association mostrou que o isolamento social e a solidão estão ligados a um aumento de cerca de 30% do risco de morte por ataque cardíaco ou AVC, acidente vascular cerebral, ou por ambos. Mais de 4 décadas de pesquisa demonstraram claramente que o isolamento social e a solidão estão associados a resultados adversos à saúde. Segundo a presidente do grupo de redação da declaração científica, Crystal Willey Sene, em comunicado. A qualquer momento tem mais Giro Notícias News. Fique ligado. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve, fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Nossa rádio 89,7. Vai pra onde, seu Zé? Morrer! Conversa, homem! Meu filho foi no médico, olha o tanto de remédio que ele passou aqui na receita. Remédio pra pressão alta, diabetes, osteoporose. Tô morto, vou logo me enterrar. Mas, homem, é só comprar os remédios. Pronto, e não é isso? Desse tanto de remédio, não tem dinheiro que chegue. Pesquisei, é tudo pra matar. Ah, Finã! Já foi na farmácia do Pedro? Na farmácia do Pedro, é barato mesmo? É, sim. Na farmácia do Pedro, tem todos os tipos de medicamento? Tem, sim. Na farmácia do Pedro, tem desconto? Tem desconto, sim. Eles mandam entregar em casa? A farmácia do Pedro manda deixar na porta de sua casa. Eita, só de falar, farmácia do Pedro, já tô ficando melhor. O medicamento que você e a sua família precisam está na Farmácia do Pedro. Amplo estoque de medicamentos. Faça grátis seu teste de glicemia, aferição de pressão arterial, aplicação de injetáveis. Traga sua receita. Antes de comprar seus medicamentos, venha conversar e fazer seu orçamento com a gente. Aceitamos cartões de débito e crédito. Farmácia do Pedro, em São Sebastião de Braúnas, Rua Francisco Monteiro, número 501, Centro. Aqui tem farmácia popular. Entregas ligue 3258-4003, WhatsApp 99815-1435. Puxa daqui, pega de lá, leva o cachorro pra vacinar. A raiva mata, tem que vacinar. Todo cão e gato tem que vacinar. Não deixe de vacinar seu bichinho de estimação. Todo animal tem que ser vacinado, seja de raça ou vira-lata. A raiva também pode te pegar. Pega, leva logo o bicho pra vacinar. Nossa Rádio. Alegria que contagia o rádio. É hora da alegria. Yeah! Um show no seu rádio. É hora do show da manhã. Show da manhã. Está no ar. A quarta-feira, metade da semana, graças a Deus, chegamos na quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022. Excelente manhã gostosa da metade da semana para você ligadinho na nossa programação. A gente separou muito sucesso do bom, tanto sucesso novo quanto música que foi sucesso. Tem aqui o lançamento do dia, tem a mensagem no final do programa, tem o quadro do flashback, tem muita coisa bacana no nosso programa. Eu sou o Jonatas Gonçalves, segue a gente lá no Instagram. Arroba canal do ouvinte, muito prazer, nosso programa já está começando. E eu não sei por que a gente terminou, se bem lá no fundo ainda existe amor. Separado a gente